4, não se escuta, bastante pela voz, estado nacional, tá? 3294, livre posto 290, vento 80, grau 139. Eu solicito o posto 3294 na pista 10. Gente, frequência livre estacionar. Mike Eco Juliette na escuta da torre. Se é papai, pode ficar ingresso, Mike Eco Juliette. A voótica, torre 1 no 8, decimal 95. 3454. Romeu, Romeu, Bravo Oscar, boa noite. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, continua a aproximação, resposta terra do trem de pouso baixado e travado. Passa no externo para modificar e prosseguir para 17, combate pela direita, Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar, informo que pista 17 está impraticável devido ao balizamento, problema no balizamento, prossegue no 0? Sente o 0 então, Romeu Bravo Oscar. Sente, corte terno com embaixo de trabalho. Romeu Bravo Oscar. Correu uma volta 3567 visual com arroz na cortina. O Tama tem ponto de terra. Está você do ponto zero, 3567. Quatro, follow 38 direita, 121 no decimal 9. Aqui é 219, site 3. Comando 352943, formação uniforme 180, conquista. O 200 pré-aprovado, aceita? 5219. Autorizado conquista, nível 200, saída arbor, transição elefa. Decola da 10, curva direita, controle 19, decima 8, aciona 5075, coteja. 00 autorizado para conquista, arbor elefa, 109. 8 e 5075, 35219. Cotejamento correto, chama para feedback sonamento. 5219. Boa noite, 3894, entrou na foto. 3894, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette. Livre pouso, pista 90, vento 1, 70 graus, no 49. Sente, livre pouso, na proposta. Então, 3567 visual com tráfego com sinal no 0? Confirmo. Tem condições de, após a passagem do mesmo, alinhar e decolar assim que eu estiver pista livre, de imediato? Claro, afirmativo. Após a passagem do tráfego, vai agilizar para alinhar. O então, 3567. Gente, após a passagem do tráfego na final, estou autorizado alinhar e manter cabeceiro no 0, agilizando o alinhamento, o então, 3567. Vai alinhar e manter, 3567. Estabilizado, MS, eu vou no 645. 645, torre 1 no 8, decimal 9, 5, 1, 2. 8, 9, 5, 1, 2. Torre Salvador, boa noite, voo no 645. Boa, 645, continua a aproximação, reporte tendo 3 pontos baixado travado. Está baixado travado, campo a visto, 645. Sim, gente continua aproximando, aguardando pista livre. Eu vou lá 640. Mas não pista livre, 640. Romeu Bravo Oscar, solo 840, livre pista para a direita, para ingresso na alfa, chame solo no 21.9. Santa 3567, livre decolagem, pista 90, vento no 80 graus, 149. Livre decolagem, Santa 3567. Santa segue o mesmo de alfa, repartente da Juliette. Juliette, 3894, táxi via Juliette, porta 62. Juliette, até 62, 3894. Não tem condições de taxiar? Até a base? Gente, está autorizado táxi via pista, reporte livrando no 935, Mike Juliette. Siga. Está na posição 1, autorização Brasília, 3.0. Era previsto a posse transição Elefa, aguarde cópia. Aguardar. Romeu Bravo Oscar, táxi via Juliette, parte principal, na Lima Chame Torre, 1 noite, decimal 95 para prosseguir. 0,945. Passa agora 1000 pés, perfil da Arbor. São 3567, contato radar, se mantém 360, sai da Arbor. Para o 360, no perfil da Arbor, da 3567. Aguarde para o pushback. Meu Bravo Oscar na escuta. Ok. Estamos com uma pane, sem balizamento e sem luzes de táxi a partir da Lima. Tem condições de taxiar até o pátio ou solicita follow-me? Na Lima, chama em torre 1895. É 45, falou 45, direito no 219. Direito 219, 645. Cometa 40, aguarde cópia. Cliente já mencionado para cópia. Salvador, 1645, boa noite. Boa noite, 1645, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa vai reportar aqui para Juliette, 1645. Gente, o Romeu Bravo, você está autorizado táxi via Lima, pista até a Pátio 5. Táxi via pista, ok? Controle de Salvador, seria possível da 3567 vá à posição Elefa? Autorizado. Obrigado. Sim. 206, autorizado para inspecionamento, chamar o táxi. Siga. Gente, vamos informar. Número 1869, da Boa Autorização Brasília. Minuto 1869, saída prevista, boa transição elétrica. Ok, está ciente, gol 1869. Autorizado Natal, nível 170, via Golf 677, saída Pulca, transição Aracaju. Decola da 10 curva à esquerda, controle 119.8, aciona 5064, proteja. De 5064. Cotejamento correto, já estacionado, chama para o táxi. Chama pessoas a bordo. Chama pessoas a bordo. A bordo, altímetro 10 no meio, táxi via hotel, chama para o cruzamento da 10. Então no ponto de espera do hotel, chame torre 118, decimal 95, bom voo. Economia 45, táxi via Juliette, portão 3. Portão 3, 1645. Falou, Xanair 6201 no 04, para pushback. Gente, o 6201, aguarde para o pushback. 4. Chama 3567, chama Recife, 1260, alterna 1288. 360-2823, 567 é boa. 360 via Upper Zulu 17, saída Ardor, transição elétrica. Decola da 10, curva à direita, controle 119.8, aciona 5051. 360 autorizado Brasília, decola da 10, curva à direita, no perfil da Ardor e Nefa, decete Upper Zulu 17. 098, controle, 5051, transponder, voo 1869. 1869, cotejamento correto, chama para pushback, funcionamento. Chama lá. Já iniciou o pushback? Afirmou. Gente, grato. P201, autorizado, chama para o táxi. Para o táxi, P201. Vitor, prossiga. sinalizou agora aos 4.6. Contato CG 4206-102 a bordo, 13.30 de autonomia alterna na senha. Tio Cometa 44-40, tem livre decolagem, pista 190, vento 180 graus, 159. Feedback de acionamento, posição 1869. 1869, aguarde. Abaixará. Ocean Air 6201, POB 126, autonomia 3h30, alterna agora. 126 a bordo, altímetro no 06, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, sinal 95, bom voo. Índia Alfa, 316, 295, ponto de espera Bengala, 620. Quatro 206, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 198, decimal 95, bom voo. Cometa 40, decolar 254, controle 119, decimal 8. Controle 119,8, boa. Controle Malta, entrevistada a encerrado, 2 milhas para coral, chama a Ilhéus 120, decimal 1, com voo. Controle Salvador, boa noite. Cometa 40, decolado, perfil da pouca transição Aracaju. Boa noite, Cometa 40, contato radar na decolagem, você mantém 170, saída PUCA. 160, perigo da PUCA. Bom, 869. Menos de um minuto. Ok, grato. Pode ser que seja um pouco mais à frente para permitir pushback na retaguarda. O 4206 na escuta da torre. Condições de estar aqui um pouco mais à frente. Vamos ver, prossiga. Provavelmente da Eole da Motiva. 69, autorizado, chama para o táxi. Como táxi, boa noite, 69. 6201, está pronto para decolagem para aqui. Xerém 6201, está autorizado a alinhar e decolar, pista 90, vento 120 graus, 129. Autorizado a alinhar e decolar, 6201. Estou 206, mantém ponte perto. Fala, chamador 35219 com 66 a bordo, 3 horas e 50, treinando Salvador para o táxi. Meia a bordo, altímetro no 016, aguarde para o táxi. O táxi 5219. Pro 206 ali, mantém capoeira no hotel. Vitor, prossiga. Gente, devido ao horário, devemos ter em dentro de mais 5 ou 10 minutos. Decolou 58, controle 119, decimal 8. 198, 201. Por Salvador, boa noite. Ocean, 6201, subida da El. Ocean, 6201, contato radar decolagem, se mantém ao 360, boa Leda. 360, direto Leda, 201. Boa noite, prossiga. Direcionamento, chama para a cópia, Romba 55. Romba 5219. Prossiga. Autoriza táxi até a próxima entrada do Pátio Uno. Ah, tem um champanhe ingresso no pátio principal. Chama 5219. Salvador 1869 da Gol, estamos com 155 a bordo. 3 horas e 50 de autonomia, alterna Palmas para táxi. 2155 a bordo, altímetro no 06, táxi via Índia Alfa, no ponte espera Torre 18, decimal 95, bom voo. Ideal, ponte 0895, Gol 1869. 35219, segue o bom indo a Gol, via Índia Alfa, no ponte espera Torre 18, decimal 95, bom voo. Teste, segue a aeronave da Gol, ponte espera 1895, obrigado, boa noite. Salvador 1645 da Gol para a Vitória, autorização. 1645 5 autorizado Vitória, nível 360, via Perruísque 50, saída da Euleda Bidev. Decola da 10, curva à direita, controle 19, decima 8, aciona 5112, coteja. 8169. Da Euleda Leda Bidev. Controle de saída em 1-1-9, decima 8, e o transponder 5-1-1-2, 1-6-5. Fechamento correto, chama para pushback, acionamento. Será, obrigado. Quatro, dois, zero, meia, decolar 201, controle em 1-1-9, decima 8. Boa noite, obrigado. Agora azul, quadro 206, boa noite. Azul, quadro 206, contato radar, vigilância direto Jamo, azul. Jamo, 4206. Autorizado Natal, nível 1110, via Golf 677, saída Pouca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 119, decima 8, aciona 0260, coteja. Menor, livre de decolagem, pistão 021, 70 graus, 129. Inicial no 869. Altímetro no 0 no 7, ciente que tem 9 a bordo, táxi de hotel, chama para o cruzamento da 1 no 0. TP5219 ali, mantém cabeceira na 0. Uno 869, decolada 04, controle 1-1-9-8. 8-9-8-9. Boa noite, contato radar direto Alefa, vigilante. Direita, direto Alefa, 809, tópico 3, mesa. Senai 6201, estando em campo do Recife, 13395 e alterne 13325. 1339 e 13325, 6201 no Guarante. 1339. 3395, 6201. Salvador, boa noite, Santos 3897, formação Whisky, posição 8, para Guarulhos, pronto, cópia. 3897, saída prevista da Euleda Mótima, aguarde cópia. Da Euleda Mótima, na frente, para cópia. 5-5, livre cruzamento, após táxi via Delta e Alfa, chama para ingresso na parte principal. Não temos tráfego no momento, deseja taxiar via pista? Gente, táxi via pista, transfere agora para a torre 1 no noite, sinal 95. 98, grato. Centro Recife, 12685 e Alter 12545. Pronto, a viseira no zero. Olha, Salvador, boa noite, 5219 da Trip. Trip 5219, contato radar, suba para o nível 200, saída Argo. 200 Argo, 5219. Alfa Charlie Vitor na escuta. Pronto para cópia? Afirmo. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Zulu 16, saída da Euleda Mótima. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 51111, coteja. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Zulu 10, até 13, via Upper Zulu 16, bravo até o Zulu, direto 13, posto Guarulhos, decola da 10, curva direita, saída Dael, Leda, Motiva e Bridge. Controle 198, transponder 5111, TAN 3897. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. 3897. Pati Olho Vistor, informa o pátio que se encontra. Ciente, pronto para cópia. Charlie Vitor, autorizado Congonhas, nível 430, via Upper Zulu 10. Saída Euleda Mótiva, decola da 17, curva direita, controle 119.8, aciona 5115, proteja. Correto, então há pessoas a bordo. Umba 55, livre de decolagem, pista no 0, vento 180 graus, 129. 18, sinal 95, um gol. Alfa, informa Romeu, informa a parte que se encontra. Gente, decola da 17. Saída prevista da Euleda Mótica, aguarde para a cópia. Uma boa noite, 5-4-1-5 da Trip. Boa noite, 5-4-1-5, prossiga. Repetitivo para cá, senhor. Gente, confirma o nível 1-4-0. Confirmo. Gente, saída prevista da Eltransição Brau, número 2 para cópia. Bom, aguardando para cópia, informa que está transportando órgãos humanos. Gente, Tenente. Então, copia agora. Pronto, 5415. Tá pronto. Autorizado Ilhéus, nível 140, via Gol 677, saída da EL, transição coral. Decola da 10, curva direita, controle 199, decima 8, aciona 0263, coteja. 0 para Ilhéus, saída da EL, transição coral, via Gol 677, decola da 10, concluiu à direita, 0263, o transponder, confirme o controle. 719.8. 719.8, o controle, o 495 da 3. Correto, chama para pushback acionamento. Alfa Uniforme Romeu, pronto para 4. Autorizado Congonhas, nível 380, via Perzulu 10, saída da EL, Leda, Mótiva. Decola da 10, curva direita, controle 119, decima 8, aciona 51, fundo 7, coteja. 8, contato radar, suba para o nível 110, vai direto Fuca. Apresente direto Fuca, o combatente 5. Correto, então as pessoas a bordo. Gente, 1-1 a bordo, altímetro 1-0 no 7, para acionamento táxi, chame torre 1-8, decimal 9-5, com voo. Uniforme Romeu, livre acionar, chame táxi. Zero a bordo, com quem? Gente, o Alfa Charlie Vitor, ele vira táxi até a Papai Ponte para ingresso. Charlie Vitor, livre ingresso, táxi via pista, reporte aéreo pronto, cabeceira na 7. feedback acionamento na 645 da Gol, na posição 3. Autorizante para o táxi. Boa, para táxi. Novo 971, acione identificação. Autorizada a chegada Bonf, desça para 4000 pés, desistiu no 0 no 7. Alfa Charlie Victor, livre decolagem, pista 17, o vento 1970 graus, 15 mais. Alfa-Charlie Victor, decolagem 198, controle em 1998. Controle 198, obrigado, boa noite, Alfa-Charlie Victor. Controle Salvador, boa noite, papapapá, Alfa-Charlie Victor, 2000 na Dael. Alfa-Charlie Victor, boa noite, contato radar, suba para o nível 430, voe direto Leda. 430, voando Leda, Alfa-Charlie Victor, muito obrigado. Paganhão, 1195 agora. 2115 a bordo, altímetro no 07, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1995, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera de 295, obrigado, bom trabalho. Recife 219, está no centro Recife, 1260 e ao 1288. 45 está autorizado a linha decolar, pista 0, vento 1970 graus, 139. Liga a linha decolar, 1970. Reforma meu, livre táxi até a papaya, pode para ingresso na nota 75, qual foi o reforma meu. Informe o meu livre cruzamento, táxi via Quebec, Mike, na Lima, chame solo 121.9. Uma correção Alfa, Charlie Vitor, chame Centro Recife, 13395 e alterne 13325. 3395, 13325, Alfa Charlie Vitor? Afirmo. Muito obrigado, vai chamar, Alfa Charlie Vitor, boa noite. Boa noite. Pro táxi. Obrigado, senhor Alfa. Zona 645, boa noite, contato radar, evaporou nível 360, vai ser a Leda. Subiu ao 360, dá presente, voa Leda, voo 1645. Voo no 971, desça para 2000 pés, autorizado pela ILS, está autorizado. Informe o Romeu na escuta. Confirme a categoria da aeronave? Gente, grato. Foi uniforme Romeu, táxi via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera da torre 1-9-9-5, bom voo. Alô, Salvador, tá 3897, posição 8 para pushback, acionamento. 3897, aguarde para o pushback. Guarda 3297. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, pode pegar estacionamento para 3297. Cinco, 415, tá com 59 a bordo, 4 horas e 15 de autonomia, vai na Porto Seguro, tá pronto para o táxi. 159 a bordo, altímetro no 0 no 7, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 noite, 1995, bom voo. Índia Índia, Alfa, Atmosfera 109, muito obrigado. Alfa Romeo, Alfa Informe Romeo, está autorizado a linha de decolar pista 90, vento 170 graus, 130. Gol no 645, estamos em Castro Recife, 13395 e ao TR 13325. 3385? Ao TR 13325. 13325, 1645. Gol no 971 no complexo final de Santos. Oi, gol 971, passando o marcador baixo de trabalho. Gol 971, no livre pouso, pista 90, vento 180 graus, não passa mais. Telefone Romeu, decolado 29, controle em 1998. 198, uma boa noite, o Alfa e Uniforme Romeu, obrigado. 2, 2, uniforme Romeu, cruza 1500. Papa Romeu Alfa, uniforme Romeu, boa noite, contato radar, suba para o nível 380, voe direto Leda. Ascensão 380, direto Leda, Alfa e uniforme Romeu. Gente, Guardião 07, guarde para decolagem, tem um tráfego na curta, final 90. O trip 5-4 no fim. Guardião 07, pode a passagem do tráfego na final 10, está autorizada a decolagem, vento 180 graus no centro-oeste. Reporte fora de sol. Bem, já iniciando, vai chamar fora de sol. Chego 4 no 5, autorizado a alinhar e manter a piscina 90. Solo, Guardião, já cruzando o ícone 10. Gente, Guardião 07, decolado, Guardião 07, decolado aos 32, controle 1, 9, 8. Gente. 07. Guardião 07, boa noite. Quanto às condições visuais, existe uma 017. É parte visual com local de pouso. Ambiente. 209, tá fechando. Bomba 55, controle. Decolagem pistão 0, vento no 0 graus, 149. Disse radar terminado, 62 milhas, Nordeste Salvador, Samy Aracaju, 1203. Volante 1971, no táxi de Alfa, paciente 2 Juliette. Alfa, reportar a paciente 2 Juliette, 971. Uniforme Romeu, chame centro Recife, 13395 e alterne 13328. Recife 13395 e 13325, Alfa Uniforme Romeu, boa noite, Xerife. Boa noite. Terceiro no zero. Matei 1-0-6-7. Felipe. F5 4 no 5, decolado 34, controle em 1, 19, decimal 8. 19, decimal 8, boa. Sete 1, táxi a Juliette, porta 1. Juliette, porta 1, 9, 7, 1. Olhe, F5 4 no 5, boa noite. Repetido 4 no 5, suba para o nível 140 direto coral, forma de nome de presente, direita coral, nível 140. E equipamento de chão. Chega assim. Ok, vou verificar aqui esse tempo. Controle Salvador, confirme para o FIP 54 no 5, transporte. Confirme. Série 0.